prepare-se para entrar no mágico mundo da literatura. Você está ouvindo o AlphaCast. Olá, amigos alfarrábios. Estamos aqui novamente para mais um AlphaCast. Eu agradeço muito a todos pela audiência do último, foi até bem mais do que eu esperava. E esta semana eu vou falar sobre o livro da Christiane Rochefort, O Repouso do Guerreiro. Mas primeiro eu vou aos agradecimentos e aos comentários, às nossas notas de rodapé. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento público aqui ao Marcelo Salgado, do site Comer com a Mão. Ele foi muito atencioso comigo, respondeu um e-mail que eu mandei comentando o último Pode Comer. É uma coisa que é rara na podosfera, foi altamente atencioso. E por isso eu estou agradecendo publicamente, que eu fiquei muito sensibilizada com a atitude dele. Tá? O link para o Pode Comer vai estar... aí na postagem, vocês apreciam o trabalho dele também, que é muito bom, nele, a Isabela Cabral e o Techman. Agora eu vou agradecer o pessoal que comentou. Os meninos do Ressaca Podcast, o Paulo, o Neto e o Marcel. Alberto, o Arizinho, o Lucas, a Vanessa, a Denise, pessoal, vocês são maravilhosos. Obrigado por terem prestigiado meu trabalho. Espero que essa semana vocês gostem também. Eu não vou ler nada porque ninguém mandou e-mail, então os comentários estão todos abertos aí. E quem quiser pode olhar, tá bom? Agora eu vou começar a falar do livro. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a autora. Eu não vou ter tanto material como eu tive na semana passada, porque sobre essa autora e esse livro eu achei bem pouca coisa na internet. Tem mais em francês, infelizmente é uma língua que eu ainda não domino, né? Então, eu vou falar só sobre o que eu encontrei. A Christiane Rochefort nasceu em 1917, ela é francesa. E o tema principal dos seus livros era o feminismo e a situação das mulheres, da sexualidade, como nós vamos poder ver em O Repouso do Guerreiro, que é a sua obra mais famosa. Ela fez faculdade de medicina, psicologia e etnologia, mas ficou conhecida pelo trabalho jornalístico e pelos seus livros, e ela também trabalhou como modelo e atriz. Uma curiosidade bem interessante é que o personagem principal de O Repouso do Guerreiro, o personagem masculino, que é o Renaud, ele foi inspirado num escritor israelense, como é que é o nome dele? Não tem o nome dele aqui, só um instante que eu tô consultando as minhas anotações, que eu esqueci de colocar ele aqui em cima. Aqui. Ele foi baseado no escritor israelense Amos Kenan, ou Amos Kenan, não sei pronunciar. Bom, não tem mais o que falar sobre ela, então eu vou passar direto pro romance. We'll be right back. O Repouso do Guerreiro, esse livro que eu tenho aqui. É também uma edição da Abril, da mesma coleção de A Boa Terra. Eu tenho mais dois livros dessa coleção. A edição que eu tenho aqui é de 1980, da Abril. Capinha branca, ele tá meio estragado, porque também é pro lixo. E é um livro que eu gosto muito, já reli inúmeras vezes. É bem feminista a estética dela e muito voltada para a exploração psicológica das personagens. Enquanto em A Boa Terra, que foi o citado semana passada, a autora procura, através das atitudes dos personagens, mostrar um pouco como eles pensam e como eles sentem. Aqui em O Repouso do Guerreiro, até a maneira como é narrado, você acaba entrando na cabeça dos personagens. As personagens principais do livro são a Genevieve e o Renaud. A Genevieve é uma estudante parisiense. Ela faz faculdade de psicologia, talvez como a autora fazia também. E ela precisa se ausentar da cidade para cuidar de uma herança de uma velha tia numa cidade do interior. E indo até lá, ela se hospeda no hotel e acaba entrando no quarto errado, nesse hotel, onde ela encontra o Renaud, que tentou se suicidar e está desmaiado de remédio. E a partir daí, ela salva ele. Ela tem um quê de muito maternal. Ela tem intenção de abrir uma clínica para cuidar de crianças desamparadas, uma instituição com a amiga dela, a Claude, que também tem um papel importante na história. E aí esse lado maternal dela acaba falando mais alto, e ela salva o Renaud do suicídio, o que ele não agradece. Ele mostra para ela que ela estava sendo muito egoísta em pensar que ele queria ser salvo. Porque ele não queria ser salvo, ele queria morrer. Só que aí, a partir daí, ele fala assim: agora minha alma é sua. Você é minha salvadora, você faz o que você quiser com a minha alma. E ela acaba levando ele com ela para Paris. E a partir daí eles tornam-se amantes. Só que acontece que a Genevieve, ela tinha um noivo, o Pierre, e ela acaba terminando o relacionamento com ele. E a partir desse momento que ela adota o Renaud na vida dela, a vida dela começa a virar de cabeça para baixo. Ela abandona os estudos, ela começa a torrar toda a herança dela. E ele tem um problema muito sério. Ele é um escritor, só que ele é um escritor que já não escreve mais, vira um completo vagabundo, passa os dias na cama lendo. E ele é um alcoólatra inveterado. Um caso muito sério. E ela só repara que ele é um alcoólatra depois que ela começa a contabilizar os gastos que eles têm com bebidas lá, que chegam a um equivalente em reais a mais ou menos 1.000 por mês. É uma quantidade muito grande. Então ela começa a virar refém dele, pelo fato dele ter uma personalidade, uma inteligência muito forte. Ele manipula ela e faz ela sofrer as piores humilhações, sorrindo ainda, pedindo por mais, porque ela o ama desesperadamente e faz qualquer coisa que ele queira, e ele despreza o amor dela de uma maneira enorme, então, porque ele também a ama, só que ele não aceita esse sentimento, ele não acredita no amor, então ele se debate contra isso. É muito forte a história, a implicação psicológica é muito grande e impressiona muito. Não é recomendável para pessoas que se impressionam facilmente com as coisas ou têm um julgamento moral muito estrito, porque tem cenas muito fortes, a sexualidade é explorada muito fortemente, os vícios e muitas falhas que o ser humano tem, e a gente normalmente faz questão de deixar escondido. É um livro muito maravilhoso, perfeito. E agora eu vou ler os trechos do livro, porque eu não tenho mais muito o que dizer sobre ele, sem contar a história. Eu já passei a linha principal, né? Então eu vou começar a ler os trechos e comentarei. A narrativa é em primeira pessoa, é a própria Genevieve que conta a história. Vou começar a ler um trecho do começo do livro. Pois bem, aí está, consumou-se. Tenho o que queria. O terreno está desobstruído, limpo, completamente limpo, e me pertence. Uma vitória tão completa e a tanto custo conseguida, de repente deixa-me insegura. Assusta-me. As pontes estão cortadas atrás de mim. É preciso avançar. Criei um vácuo sob meus passos. Para onde caminharei? No limiar da felicidade, por mais merecida que seja, por mais que nos tenha custado, o coração hesita. Tenho medo de meus remorsos, de minhas complacências. Irei transformar-me em estátua de sal? Não é bom voltar-se sobre ruínas. Já não sabemos para onde vamos. Mas não, a angústia está ligada ao meu estado e de ambos me livrarei ao mesmo tempo. Esse mal-estar da alma é normal, disseram-me. São as glândulas. É preciso queimar esse passado de uma vez, como se faz com as velhas cartas, e não mais pensar nele, e continuar, no mesmo sentido, e viver com o que tenho, o que eu queria. Como vocês podem reparar, a linguagem é muito pessoal e ela dá muitos volteios e acaba não falando nada, não esclarecendo nada. E isso foi uma das coisas que me intrigou a ler o livro, porque esse pedaço só pode ser compreendido após a leitura completa da obra. É um flashback muito interessante. Agora eu vou ler um pedaço do meio, página 87, a qual ela fala do vício quando ela acabou de descobrir o alcoolismo do Renaud, o que ela tentou fazer para salvá-lo, para fazê-lo acabar com esse vício. Lançava mão de truques dos quais me envergonhava. Esquecia-me de renovar a taça, de trazer os mantimentos. Nessas ocasiões, Renaud, repentinamente zeloso, oferecia-se para fazer as compras. Então eu podia mandá-lo fazer toda a feira e ainda por cima jogar fora o lixo. Mas racionando-lhe dinheiro, eu não conseguia mais que piorar a qualidade da bebida consumida. Descobri entre os slips de sua gaveta uma garrafa de um conhaque horroroso. Ele anda à procura de recantos onde esconder as garrafas vazias. Em minha casa não era fácil, havia ordem demais. Encontrava frascos sobre a pia, por toda a parte. Renaud se sentia acuado, tanto mais dramaticamente quanto tudo se passava em silêncio. Eu pensava em Lost Weekend, esse péssimo melodrama. Infelizmente, estávamos no melodrama ruim. O álcool não permitia outra escolha. Esse aviltamento de nossa história fazia-me, creio eu, tanto mal quanto mal de Renaud. Fica bem evidente o sofrimento dela e dele também, que depende da bebida para sobreviver, viciado, não consegue viver sem, e fica numa agonia louca atrás de bebida se ela não deixa. Não, ela começou a racionar a bebida dele, só que ela viu que não era suficiente. Agora tem uma cena muito forte, que é uma das duas que eu selecionei, que mostra a contradição entre o amor e o ódio que ele sente pela Genevieve. Quando a vejo em pleno sol, começo a sofrer, disse-me, encostando-me a uma árvore. É como se me dessem uma paulada. Passou a ser um reflexo. Não quero que lhe aconteça nada de mal. Não sei o que tenho. Pôs-se a beijar-me com fúria. Meu Deus, disse ele. Talvez eu a ame. É horrível. Fica bem evidente a contradição, que ele fica infeliz em amá-la, que é uma coisa que ele não concebe, porque ela, aos olhos dele, ela é uma mulher completamente desinteressante. Ele é um escritor, é cheio de histórias, é todo vivido. E ela é uma moça do subúrbio, sem graça. Acabou ficando bem interessante por causa da experiência. Mas quando ele a conheceu, ele dizia que ela era uma puritana, e foi com prazer que ele desvirtuou essa moça, essa puritana, deixou ela mais real, mais mulher. Outro trecho que eu selecionei é quando fala de uma das amantes do Renaud, a Raphaëlle, que também vai ter um papel muito importante na trama, porque ele quase troca a Genevieve por ela, só que a Genevieve ela é muito resistente, né? e acaba não acontecendo. Não fica evidente se acontece uma traição ou não, fica uma coisa meio Capitu e Machado de Assis, uma coisa meio pra gente desvendar, mas é interessante analisar essa história. Então eu vou ler um trecho falando da descrição da Rafaelle. De fato, era o tipo da pessoa que outrora teria ido para a fogueira. Sua atitude, nem de moça nem de rapaz, ou antes, as duas juntas, seu jeito largado, seus olhos claros, a íris furtacor, cheia de matizes, cercados de sombra, traço típico, tudo teria feito, naqueles tempos crédulos, convergir as atenções sobre ela. Era o que eu me dizia em minhas cismas, pois eu também me encontrava sob encantamento, embora em outro nível. Ao contrário do que seria normal, ela agia sobre o macho pelo espírito e sobre a fêmea pelos sentidos. Eu detestava seu poder feito de nada, de imponderável. E contra isso, qual a defesa? Ela não tomava nada do que eu tinha, simplesmente fazia-o parecer irrisório, transportava para além o importante, para as nuvens. E quando Renaud, sem constrangimento, tinha para comigo gestos familiares, a intimidade não era entre nós, mas entre eles. Com ela invertia-se tudo, e ainda por cima era ela quem fazia figura de anjo. Assim havia a Renaud. Então, dá para ver como que ela endeusava a outra, em decorrência da atitude do Renaud também, que não era das melhores com ela. Quando a Rafaela estava perto, ele simplesmente esquecia da sua companheira. Fazia de conta que ela não existia e, lógico, qualquer homem que já tenha namorado, já tenha tido qualquer relacionamento, sabe como uma mulher fica enlouquecida quando o homem dá atenção à outra. A gente fica brava até se o namorado ou o marido olha para outra mulher na rua, diga-se mais, trocar a atenção da namorada ou da companheira, enfim, por uma outra pessoa que apareceu do nada. Nossa, é motivo para briga, para decepção, para término de namoro, de casamento, do que for. Só que a Genevieve, ela, em vez de brigar, de discutir, de fazer uma DR, ela sofria para si e foi sintetizando isso numa doença. Ela fica muito gravemente doente no livro, mais de uma vez ela tem episódios de doença forte, e isso é uma coisa bem marcante também. Outro trecho interessante que eu separei é o trecho que explica o nome do livro. É o Renaud falando para Genevieve: "Faça-me repousar. Você é o repouso do guerreiro poltrão, do emboscado. Nossa Senhora dos Desertores, tende piedade de mim. Quero dormir, morrer, e para isso uma mulher é o melhor sistema. O amor é uma eutanásia. Embale-me. Leve-me de volta para o ventre de minha mãe. Em outras palavras, ame-me. Tanto pior." Então, fica bem, é bem forte esse trecho também. E fica bem interessante você perceber o jeito que ele fala do amor, que o amor é uma eutanásia. Não, é uma coisa que você não escutaria ninguém falando. É muito forte. Outro trecho bastante forte que eu separei é também ele falando sobre o sentimento dele para com a Genevieve. Renaud não podia suportar as próprias bondades. Só sabia dar o petisco ensopado no vinagre. Há um Renaud que a ama, disse ele, e um que a detesta. A verdade é que eu detesto o que a ama. Lógico, claro, não precisa nem explicar esse trecho muito forte, muito bonito. É um trecho, o trecho que eu mais me lembro quando eu penso nesse livro, eu lembro desse pedacinho na hora. Esse Renaud que a detesta e que a ama, isso é uma frase. É como no cinema que a gente guarda aqueles diálogos inesquecíveis. Esse é o diálogo, essa é a fala inesquecível desse livro para mim, esse livro maravilhoso. E agora, para finalizar a leitura de trechos, eu vou ler o trecho do final do livro. A Genevieve falando sobre o que aconteceu com os dois no final da história, que eu não vou contar, eu gostaria que vocês lessem e viessem comentar sobre o livro. Ele custa super barato, na internet você acha por 4 a R$ 8, mais ou menos, em sebo deve ser maninharia. É uma leitura que compensa. Eu gostaria que algum leitor, não, é a segunda vez que eu estou falando isso no outro podcast, eu já chamei vocês de leitores. Que algum ouvinte do pod lesse esse livro e viesse aqui comentar. Eu pode até gravar um áudio, eu publico, vai ficar bem interessante. Mas voltando ao assunto, eu vou ler o trecho final do livro. O poder legal que ele me conferira era de seu uso exclusivo, como uma espécie de muleta para ajudá-lo. Aí para onde quisesse, como um polícia para fazer medo. Nomeou um policial para si, deu-lhe ordens e agora faz medo a si mesmo com seu policial e lhe obedece. Necessita desse mecanismo. Não sou mais que um instrumento, represento o papel que ele me distribui. É ele quem faz tudo, não eu. Não faço nada, não fiz nada, não sou eu, não sou eu, juro. Bom, eu acho que o comentário do livro acabou por hoje. Não vai ficar muito extenso novamente esse podcast, porque por ser só eu, né? Eu acabo passando as impressões rapidamente. Eu acho que eu não dou muitos volteios. Me fica curto. Mas, enfim, eu estou tentando encaixar um horário de agendas com o pessoal para fazer com convidados ficar mais interessante e tal. Quem sabe chegar nos 20 ouvintes, né? Seria a minha meta no momento, é conseguir pelo menos uns 20 ouvintes por semana. E arrumar uns especialistas, convidados, para falar sobre uns assuntos mais interessantes, dar uns debates. Eu quero fazer especiais sobre os escritores, entrevista e tal, para outras semanas. Por enquanto, foi isso. Eu vou ver se semana que vem eu já consigo gravar com mais alguém. Se não, vai ser só eu mesmo de novo. E obrigado a todos que ouviram. Eu esqueci de citar, acabei de lembrar agora. Esse livro foi adaptado para o cinema em 1962, com a Brigitte Bardot. Eu não achei esse filme locadora de novo. Eu gosto mesmo de uns livros que têm uns filmes complicados. Eu não achei locadora. Esse eu achei no Mercado Livre, só que o preço não estava nem um pouquinho acessível, em torno de R$ 60. E no momento eu não estou podendo dispor desse valor. Eu vou ver. Então, o nome do filme em francês original é Le Repos du Guerrier. Não sei se pronunciei correto. E é de 1962. Tem uma crítica boa, embora falem que a Brigitte Bardot parece estúpida nesse filme, mas como eu não vi, eu não posso comentar. Então, por essa semana é só. Vejo não. Espero que vocês escutem o programa da semana que vem, do próximo domingo. Por favor, comentem aí nos comentários, mandem e-mail para eu ter alguma coisa que ler semana que vem, nas notas de rodapé. E digam que livros vocês gostariam de ver comentados aqui. Eu vou fazer todo o possível para trazer os programas que vocês quiserem, tá bom? É uma ótima semana, abraços literários, tchau! Tudo está fora de seu lugar. Já notei, o mundo não foi feito pra mim. Vivo só. Me arrepender. De eu não ser do tipo que diz sem querer. O que está fora de seu lugar? Que você venha pra modificar. O que está fora de seu lugar? Você venha pra modificar, que você venha pra modificar, que você venha pra modificar.